Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A edição de hoje tem como tema o malandro. Um modelo de vida que muitos autores se identificavam, como Wilson Batista, Geraldo Pereira e o próprio Noel Rosa. Outros tiraram proveito. Moreira da Silva é um exemplo. Disse mais de uma vez que ele sempre foi um falso malandro, porque sempre trabalhou, e muito. Vale lembrar que Moreira da Silva era motorista de ambulância. Nas horas vagas, sambista de breque. E quando o assunto é malandro, não pode faltar uma linha dura. O delegado. E ainda por cima, a ginga do samba de breque. Ouça Olha o Padilha, Turco Malandro e Senhor Delegado. Pela ordem, três mestres do breque. Moreira da Silva, Jorge Veiga e Germano Matias. Pra se topar uma encrenca, basta andar distraído que ela um dia aparece. Não adianta fazer prece, eu vim anteontem lá da Gafieira com a minha negra Cecília. Quando gritaram, olha o Padilha, antes que eu me desguiasse, um tira forte aborrecido me abotoou e disse, tu és o nonô, hein? Mas se eu me chamo Francisco, trabalho como moro, sou estivador, posso provar ao senhor. Nisso moço de óculo Ray-Ban me deu um pescoção, bati com a cara no chão e foi dizendo, eu só queria saber quem disse que és trabalhador. Tu és salafia achacador, essa macaca a teu lado é uma mina mais forte que o Banco do Brasil. Eu manjo ao longe esse tizio e jogou uma melancia pela minha calça dentro, que engasgou no funil. Eu bambiei, ele sorriu, apanhou uma tesoura e o resultado dessa operação é que a calça virou calção. Na chefatura, um barbeiro sorridente estava à minha espera. Ele ordenou, raspa o cabelo desta fera. Não está direito, seu Padilha, me deixar com o coco raspado. Eu já apanhei um resfriado, isso não é brincadeira, pois o meu apelido era Chico Cabeleira. Não volto mais à Gafieira. Isso, moço de óculo Ray-Ban me deu um pescoção, bati com a cara no chão e foi dizendo, eu só queria saber quem disse que és trabalhador. Tu és salafia achacador, essa macaca a teu lado é uma mina mais forte que o Banco do Brasil. Eu manjo ao longe esse tizio e jogou uma melancia pela minha calça dentro, engasgou no funil. Eu bambiei, ele sorriu, apanhou uma tesoura e o resultado dessa operação é que a calça virou calção. Na chefatura, um barbeiro sorridente estava à minha espera. Ele ordenou, raspa o cabelo desta fera. Não está direito, seu Padilha, me deixar com o coco raspado. Eu já apanhei um resfriado, isso não é brincadeira, pois o meu apelido era Chico Cabeleira. Não volto mais a Gafieira, ele quer ver minha caveira. Eu, hein, se não me desguia a tempo, ele me raspa até as axilas e o homem é de morte. Por favor, dê minha atenção. Eu fui enganado pelo um tal de Salamão, que vende roupa à prestação. Foi-se o terno que há pouco me vendeu. Eu saí vestido, mas o terno encolheu porque choveu. Voltei queimado e fui a ele reclamar. E ele com essa bosta de querer se desviar, me disse assim: Ulé Barcaria, o que foi que aconteceu? Você estava pequenininho, jura pra Deus, você cresceu. Creio que eu posso reclamar, pois o meu álbum é pouco e além de tudo eu custo muito pra ganhar. Me sacrifico sem um dia descansar, com mulher e 8 filhos, sozinho pra sustentar. Meu Deus, que azar, faço uma justa reclamação, porque a sua consciência com certeza me dará toda razão. Se ele é malandro e usou de tapiação, o paletó virou jaqueta e a calça virou calção. Prestação, fosse o terno que há pouco me vendeu. Eu saí vestido, mas o terno encolheu porque choveu. Voltei queimado e fui a ele reclamar. E ele com esta bosta de querer deliriar, me disse assim: Ulé Barcaria, o que foi que aconteceu? Você estava pequenininho, jurava Deus, você cresceu. Creio que eu posso reclamar, pois o meu álbum é pouco e além de tudo custo muito pra ganhar. Me sacrifico sem um dia descansar, com mulher e 8 filhos, sozinho pra sustentar. Meu Deus, que azar, faço uma justa reclamação, porque a sua consciência com certeza me dará toda razão. Se ele é malandro e usou de tapiação, o paletó virou jaqueta e a calça virou calção. Mete esse turco no xadrez, seu prontidão. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado comigo. Eu já fui malandro, hoje estou regenerado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado comigo. Eu já fui malandro, hoje estou regenerado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. Se ando alinhado é porque gosto de andar na moda, pois é. Se piso macio é porque tenho um carro que me incomoda na ponta do pé. Se o senhor me prender, vai cometer uma grande injustiça na Lapa. Amanhã é domingo, tenho que levar minha patroa à missa na Penha. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado comigo. Mas eu já fui malandro, doutor, hoje? Hoje estou regenerado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. Se ando alinhado é porque gosto de andar na moda, pois é. Se piso macio é porque tenho um carro que me incomoda na ponta do pé. Se o senhor me prender, vai cometer uma grande injustiça festa na Lapa. Amanhã é domingo, tenho que levar minha patroa à missa. O Delegado em Ação para pôr um breque na malandragem. Germano Mathias cantou O Senhor Delegado, de Antoninho Lopes e Hernani Silva, registro de 1957. Jorge Veiga cantou Turco Malandro, de Cícero Nunes e Rei Sancler, samba de 1953. E abrindo o bloco, Moreira da Silva, o Kid Morengueira, foi enquadrado em Olho Padilha, samba gravado em 1958. Autores, Moreira da Silva, Ferreira Gomes e Bruno Gomes. 78 RPM. A sonoridade de uma época, na Rádio Cultura Brasil. Um samba de 1933, cantado por Mário Reis, retrata muito bem o malandro. Na verdade, a essência do malandro, a sua força. A força do malandro está na expressão do seu olhar. Ele fascina, conquista, domina a mulher. Prende ao seu olhar, pra não mais soltar. Depois faz dela o que ele quer. A força do malandro está na expressão do seu olhar. Ele fascina, conquista, domina a mulher. Prende ao seu olhar, pra não mais soltar. Depois faz dela o que ele quer. O malandro se entende só com a força do olhar. Ele jamais precisa de outro modo de falar. A mulher é orgulhosa e não gosta de ceder. Mas num jogo de olhar, ela dá vida pra perder. A força do malandro está na expressão do seu olhar. Ele fascina, conquista, domina a mulher. Prende ao seu olhar, pra não mais soltar. Depois faz dela o que ele quer. A mulher só compreende o malandro no olhar. É a ele que se prende e se deixa dominar. O malandro interesseiro não precisa perguntar. Se a mulher tem o dinheiro, ele adivinha em seu olhar. Expressão do seu olhar, ele fascina, conquista, domina a mulher. Prende ao seu olhar, pra não mais soltar. Depois faz dela o que ele quer. Você quer levar a vida tocando violas de papo pro Se eu me mato no trabalho pra você gostar, não admito. Eu digo e repito que não acredito. Que você tenha coragem de usar malandragem pra meu dinheiro tomar. Não admito. Eu digo e repito que não acredito. Que você tenha coragem de usar malandragem pra meu dinheiro tomar. Se quiser vá trabalhar, oi, vá pedir emprego na pedreira. Que eu não estou disposta a viver dessa maneira, meu bem. Você quer levar a vida tocando viola de papo pro ar. E eu me mato no trabalho pra você gozar. Belo contraponto entre a vítima e o algoz, a mulher e o malandro. Aurora Miranda cantou Não Admito, de Ciro de Souza e Garcês. Mário Reis interpretou de Hervé Cordovil e Jaime Tolome da Rocha, Força de Malandro. 78 RPM. Malandro que é malandro, gosta do bem bom e quer viver longe do batente. Essa é uma das imagens do Marmanjo idealizado, aquele personagem de latim convincente, sem tempo ruim. Pode ser em Paris e um dia se tornar rei. Dircinha Batista e Silvio Caldas. Quem nesse mundo não quer lavinha rosto, sombra, água fresca e pior pichoso, numa casinha bem pertinho de la mer. Moleza assim como essa, quem não quer ter um chateau num boulevard lá em Paris? Como é charmant, tudo isso é très joli. Comer a balda só marrom glacê, comprar lá em Piralho uma Renard Janté. Perfumes de passeio, automóveis Citroën, modas Moliné, vestidos de soirée, muito champanhe, Gordon Rouge e caviar. Com Jangabem me chamando de Montel, um promenade toda tarde no bois. Moleza assim como essa, quem não quer? Quem nesse mundo não quer lavinha rose? Lavinha rose, sobra água fresca e pior puxoso, e uma casinha bem pertinho de la mer. Moleza assim como essa, quem não quer ter um chateau num boulevard lá em Paris? Como é charmant, tudo isso é très joli. Comer a balda só marrom café, comprar na Invigalho, Marvenário, Janté. Perfumes de passeio, automóveis Citroën, modas Moliné, vestidos de soirée, muito champanhe, Gordon Rouge e caviar. Com Jangabem me chamando de Montel, um promenade toda tarde no bois. Moleza assim como essa, quem não quer? Oi. Não quer lavinha rose, sombra, água fresca e pior quichoso, e uma casinha bem pertinho de la mer. Moleza assim como essa, quem não quer ter um chateau num boulevard lá em Paris? Como é charmant, tudo isso é très joli. Comer a balda só marrom glacê, comprar na Invigalho uma Renard Janté. Perfumes de passeio, automóveis Citroën, modas Moliné, vestidos de soirée, muito champanhe, Gordon Rouge e caviar. Com Jangabem me chamando de Montel, um promenade toda tarde no bois. moleza assim como essa, quem não quer? Moleza assim como essa, quem não quer? Moleza assim como essa, quem não quer? Moleza assim como essa, quem não quer? Rei, minha gente, esta coisa de patente eu havia de acabar. Malandro não trabalhava, mulher boa não passava no palácio sem entrar. Se eu for assim, eu for assim, eu for assim, eu for a rei, minha gente, esta coisa de patente eu havia de acabar. Não trabalhava, mulher boa não passava no palácio sem entrar. Se eu for a rei, toda mulatinha boa não andava mal vestida, nem me andava assim à toa. Se eu for a rei, toda mulatinha boa não me andava mal vestida, nem me andava assim à toa. Se eu for a rei de verdade, os males desta cidade eu mandava exterminar. Ficava com o pirata, a macumba e a mulata, com o samba pra sambar. Se eu for a rei, era o rei dos diplomatas, meu palacete seria palacete das mulatas. Silvio Caldas cantou de sua autoria, Se Eu For a Rei. Malandro em Paris, música de Blota Júnior e Denis Brean, foi interpretada por Dircinha Batista. 78 RPM. E para encerrar, Carmen Miranda dá um recado ao malandro. Mário Reis e Francisco Alves apelam. O que será de mim? Malandro. Oi, malandro. Malandro. Oi, malandro. Sabes que eu te quero bem. Te quero bem. E dei beijos e carinhos. E um pouco de amor também. Malandro. Oi, malandro. Malandro. Oi, malandro. Tu sabes que eu te quero bem. Te quero bem. E dei beijos e carinhos. E um pouco de amor também. Não quero mais te pedir. Se vale a pena chorar. Tudo que é bom nesta vida um dia tem que acabar. Não quero mais te pedir, se vale a pena chorar. Tudo que é bom nesta vida um dia tem que acabar. Oi, malandro. Malandro. Oi, malandro. Malandro. Oi, malandro. Tu sabes que eu te quero bem. Te quero bem. E dei beijos e carinhos. E um pouco de amor também. Malandro. malandro, oi malandro, malandro, oi malandro, tu sabes que eu te quero bem, te quero bem. De beijos de carinho e um pouco de amor também. Muito cedo desenhaste o carinho que eu te dei. Estamos na vida um contraste, eu de esperar já cansei. Muito cedo desenhaste o carinho que eu te dei. Estamos na vida um contraste, eu de esperar já cansei. Oi, malandro. Malandro. Malandro. Malandro, oi malandro, tu sabes que eu te quero bem, te quero bem, te dei beijos e carinhos e um pouco de amor também. Malandro, oi malandro, malandro, oi malandro, tu sabes que eu te quero bem, te quero bem, te dei beijos e carinhos e um pouco de amor também. Vou te dizer uma coisa, mas não vai ficar zangado. Eu sei que você também tem muitas vezes chorado. Vou te dizer uma coisa, mas não vai ficar zangado. Eu sei que você também tem muitas vezes chorado. Oi, malandro. Um dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem e vida melhor. Não, a minha malandragem é fina, não desfazendo em ninguém. Deus é quem nos dá a sina e o valor dá-se a quem tem. Também dou a minha bola, golpe errado ainda não dei. Eu vou chamar Chico Viola, e no samba ele é rei. Dá licença, seu Mário. Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem e vida melhor. Não há se eu precisar. Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem e vida melhor. Não há, pois não há vida melhor, se vida melhor não há. Deixa falar quem quiser, deixa quem quiser falar. O trabalho não é bom, ninguém pode duvidar. Oi, trabalhar só obrigado, por gosto ninguém vai lá. Oi, bate, bate. Batente. Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem e vida melhor. Não há que será de mim. Carmen Miranda cantou de André Filho, Malandro, depois um tributo a um estilo de vida que não condiz com o tempo de trabalho, O Que Será de Mim? Samba de Ismael Silva e Newton Bastos, com a dupla Mário Reis, Francisco Alves. E temos tempo para o meu convite para você ligado no programa que só toca o que nenhuma outra rádio toca. Faça seu pedido musical e participe do programa do ouvinte que vai ao ar no último domingo do mês. Ligue para 2182-3222, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Vou repetir o telefone, 2182-3222. O seu pedido será atendido no último programa do mês. Roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Carlos Lima, Adriano Vieira e Heitor Cosi. Eu sou Roberta Martinelli e volto a apresentar o 78 RPM na próxima semana. Até lá. 78 RPM. sonoridade de uma época, na Rádio Cultura Brasil. Realização: Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.